Bom dia. A igreja está no mundo. A igreja não faz parte do mundo, mas ela está no mundo. Que coisa interessante que Deus fez. Ele separou um povo. Ele tirou esse povo de um império, do império das trevas, tirou esse povo de um domínio, colocou num outro domínio, tirou de uma realidade, colocou numa outra realidade, mas manteve este povo aqui. E é sempre bom a gente relembrar o porquê de estarmos aqui. Qual é o motivo que a igreja foi deixada aqui? Porque nós, que já não pertencemos mais ao mundo, ainda estamos no mundo. A igreja tem que sempre lembrar disso. É uma constante, é algo que nós não podemos nos esquecer. Quando nós olhamos para o passado da igreja, quando nós olhamos para o início da igreja, como nós estamos fazendo aqui ao estudar o livro de Atos, notamos que tem algumas coisas que parecem rotineiras e na verdade são mesmo. Parece que a igreja tinha uma certa rotina, algumas coisas que a igreja estava sempre fazendo e algumas coisas que aconteciam ali de forma repetida. Então nós temos que notar essas coisas, temos que ver por que que essas coisas estão se repetindo. E em função de cada vez que as coisas acontecem ali, que se repetem, quais são as reações, quais são os fatos que se geram a partir dali. E com isso a gente vai aprendendo os propósitos pelos quais a igreja ainda permanece neste mundo aqui. Abre lá sua Bíblia em Atos capítulo 5. Nós vamos ler um trecho um pouco maior hoje, por isso a gente vai aos pedaços hoje, tá bom? A gente vai de bloco em bloco para facilitar e para não ficar muito complicado aí. Então nós vamos partir já para a mensagem de hoje e vamos ver no final de tudo se essa mensagem ela corresponde a tudo isso que a gente leu, se ela resume bem. A igreja está no mundo para que o mundo conheça Jesus. Jesus é conhecido através da igreja. Ela está aqui para manifestar Jesus, está aqui para representar Jesus. Essa é uma verdade básica e em várias situações lá da igreja no passado, isso fica demonstrado. Então a gente tem que ver em cada situação como é que isso se realçou. E é por isso que eu separei um trecho maior, porque tem algumas coisas aqui que se repetem, elas já tinham acontecido antes aqui, a gente já viu essas coisas acontecerem no livro de Atos e vão se repetir. Então a gente vai procurar colocar o foco hoje nisto aqui. A igreja está no mundo para que o mundo conheça Jesus. Vamos ler primeiramente dos versículos 12 a 16. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Muito bem, nós vamos ver três formas, então, aqui, pelas quais a igreja torna Jesus conhecido. A primeira delas está nesse bloquinho que a gente acabou de ler. E é o seguinte: despertar reações. A igreja está aqui neste mundo para despertar reações nas pessoas. Ela tem que ter um impacto. A igreja não foi colocada aqui para ficar vivendo de forma secreta, para sermos uma sociedade fechada e para nos isolarmos das pessoas. Um dia desses, acho que foi lá na Igara, alguém estava comentando sobre... Nós estávamos comentando no final ali, gente, sempre tem um pequeno debate, né? E a gente estava falando sobre as dificuldades de se viver a palavra de Deus com tudo que nos cerca, com a nossa pecaminosidade, com as pressões do mundo. E aí falou-se, bah, mas com o que a gente vai fazer? A gente vai fazer como os monges fizeram no passado, a gente vai viver no mosteiro, a gente vai viver isolado, vamos lá tirar os calçados, viver descalço, e não temos comunicação com ninguém. Com isso, a gente pensando que não vai pecar e que vai agradar a Deus daquela forma. Não é assim. O projeto para a igreja não é esse. A gente vê aqui que em Jerusalém e nos arredores de Jerusalém, aquelas cidades que tem por ali, como Betânia, por exemplo, todas aquelas cidades próximas, são cidades que agora têm um conhecimento grande daquilo que está acontecendo por meio dos apóstolos. Você nota que a notícia do Evangelho, ela se espalhou naquela redondeza. Lembra da ordem de Jesus? Serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até nos confins da terra. Você vê que ainda está na primeira etapa, mas a primeira etapa está se concluindo. Jerusalém já está tomada pelo Evangelho. É popular, todo mundo sabe. E você vê que o impacto é tão grande que o pessoal está lá reunido. E as últimas notícias, lembra quais foram as últimas notícias que chegaram até o pessoal? Lembra do que aconteceu com Ananias e Safira? Aquela disciplina de Deus, a morte dos dois, por causa daquela maneira errada de se colocar diante de Deus ali? Pois é, essas notícias chegaram também às pessoas. Então você nota que uma parte das pessoas se afastou dos crentes. Olha o que a gente vê aqui no versículo 13. Dos demais, ou seja, dos que não estavam reunidos ali no pórtico de Salomão, que era uma parte do templo lá, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. O pessoal se afastava dos crentes, mas não era porque eles achavam que os crentes eram pessoas erradas. Não é porque eles viam mau testemunho nos crentes. Não é porque eles viam contradições naquilo que os crentes estavam pregando e estavam vivendo. Eles tinham receio de chegar até aquele local de adoração e participar junto com os crentes e alguma coisa acontecer com eles, como aconteceu com Ananias e Safira. Mas nota que ao mesmo tempo em que isso acontecia, aliás, não vamos deixar de notar uma coisinha aqui no final do versículo 13. Eles tinham os crentes em alto conceito. Não era neutro, não. Não é que eles pensavam assim, não, esse pessoal aí, como se diz, né, no popular, nem cheira nem fede. Pelo contrário, eles tinham os crentes em alto conceito. Eram pessoas que eles respeitavam. Então isso a gente precisa gravar para que a gente forme depois o nosso conjuntinho de itens que vão nos dizer que tipo de presença é essa que a igreja tem que ter no mundo. Mas ao mesmo tempo em que isso está acontecendo, olha o versículo 14, em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. Então tinha gente se convertendo. E essas pessoas que se convertiam, eles perdiam aquele receio, puxa, será que vai acontecer alguma coisa comigo? Não, não vai te acontecer nada se você é um crente sincero. Não tenha receio. Deus não está aqui despejando ira para todo lado. Eles compreendiam o Evangelho. Eles criam e eram acrescentados. E a Bíblia nos dá uma informação importante. Era muita gente. E aí o que acontece? Não se esqueça que os apóstolos, a gente já falou bastante sobre isso, os apóstolos são aquela autoridade máxima. Eles são ali enviados diretamente por Jesus, eles receberam as credenciais diretamente de Jesus, eles têm os seus sinais próprios, as suas maneiras próprias de demonstrar essa autoridade, eles dão os seus sinais, eles fazem milagres. E são esses milagres, lembra do dia de Pentecostes, são esses fatos extraordinários que atraem as pessoas. É por isso que as pessoas agora, não só de Jerusalém, mas da periferia, das cidades que fazem parte da região metropolitana de Jerusalém, vamos chamar assim, aquelas cidades que estão por perto, aquelas cidades que estão em volta, começam também a ir para lá. E o que eles fazem? Eles levam seus doentes. Eles levam as pessoas possessas de espíritos imundos. Espíritos imundos na Bíblia significa demônio. Sempre significa demônio. Não vá associar isso como os espíritas fazem, como pessoas que morreram e agora entraram nos corpos ali das pessoas. Espírito imundo na Bíblia é demônio. E o que que acontecia com essas pessoas? Aqueles que estavam doentes eram curados. Os que tinham espíritos imundos, Pedro expulsava. Pedro e os demais apóstolos. Pedro está sempre aqui como o representante do grupo, mas estão todos envolvidos aqui. A fama correu tanto e havia tanta consideração e havia um respeito e havia até uma certa veneração. Eu não sei até que ponto as coisas caminharam até para uma certa confusão ali, porque o pessoal começou até a dar crédito para a sombra de Pedro. O pessoal acreditava que até a sombra de Pedro podia curar, podia resolver os seus problemas. Agora, veja, o texto não disse se a sombra curava ou não curava. O texto diz, o povo chegou ao ponto de acreditar tanto no que aqueles homens estavam fazendo, eles não tendo oportunidade de chegar até Pedro, porque veja, você tem muita gente aqui, você tem muita concorrência para chegar até os apóstolos, para chegar até as pessoas. Então o que eles faziam? Eles tinham a expectativa de que se a sombra do apóstolo passasse ali, eles iam ser curados. Despertar reações. A igreja está no mundo para despertar reações. Ela não está aqui para não mexer com as pessoas. Nós estamos aqui para mexer com as pessoas. Agora, mexer como? Mexer pode ter vários significados. E a igreja pode se atrapalhar muito na maneira de fazer isso. Em nome do impacto, tem muita gente fazendo bobagem. Tem gente que acha que vai impactar o mundo fazendo uma marcha, por exemplo. Marcha para Jesus. Agora, que tipo de impacto isso causa na mente das pessoas? O que aquela pessoa que vê aquele bando de gente dançando, pulando, tem gente lá no meio fumando, tem gente lá no meio falando palavrão, tem gente jogando lixo pela rua... O que que as pessoas que estão vendo aquilo entendem a respeito dos crentes? Então, o impacto não é qualquer impacto. O impacto que a igreja causa tem que ser um impacto semelhante, ainda que não temos apóstolos, nós não temos os sinais para serem produzidos, nós não temos aquelas pessoas aqui presentes. O impacto tem que acontecer também. E o que nós devemos esperar desse impacto? Você tem duas reações aqui, não tem? Você tem os que creem, eles creem. E se eles creem, eles são acrescentados à igreja, pronto. E os que não creem? Os que não creem, eles têm que olhar para nós e temer. Eles têm que olhar para a igreja e levar a igreja a sério. Eles têm que olhar para nós e dizer, ali tem um povo que se reúne, que leva Deus a sério. A vida deles é uma vida séria. Sabe que a gente teve testemunho aqui? Estava lembrando isso na casa do Zá essa semana, de pessoas que saíram da igreja e acabaram dando um testemunho interessante na sua saída. Eles admitiram, eu me lembro de pelo menos duas pessoas em ocasiões diferentes que fizeram isso. Eles admitiram que estavam saindo da igreja porque eles não conseguiam viver à altura dos padrões de Deus. Não dos nossos, da nossa dignidade. Não, não vamos fazer confusão. Nós somos tão dignos que as pessoas não são dignas de nós. Não é isso. Mas pelas palavras dessas mesmas pessoas, pela sua própria boca, eles admitiram. Nós não podemos viver dentro dos padrões que são pregados por esta igreja. Que continue sendo assim. Que as pessoas continuem pensando assim. Mas que isso não os afaste totalmente de nós. Que elas tenham a expectativa de que, se elas estiverem dispostas a entregar suas vidas de fato a Jesus Cristo e viverem sob o senhorio de Jesus Cristo, e terem as suas vidas transformadas por Jesus Cristo, aqui é o lugar para elas, sim. Não é lugar de perfeição. Ninguém está pregando isso. Nunca foi pregado isso aqui na igreja. Nunca foi pregado que tem que seguir a regra do passinho certo. Mas vidas sinceramente empenhadas em fazer a vontade de Deus. A igreja está aqui para despertar reações. Agora eu queria que a gente lesse outro trechinho, do versículo 17 em diante, até a primeira parte do versículo 33. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja, de novo. Por isso mandaram prender os apóstolos, de novo, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram o sumo sacerdote e os seus companheiros, convocaram o Sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, de novo, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada, com toda a segurança, com os guardas diante das portas. Mas quando as abrimos, não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos. De novo, imaginando o que teria acontecido. Nesse momento chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo, ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao Sinédrio, de novo, para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Até aí. Vamos ver uma outra forma pela qual a igreja representa Jesus neste mundo? Manter o testemunho. Já viu aquela coisa de colocar um zíper na boca? Aí tá, alguém tirou, fez uma montagem, tá aí o zíper tentando fechar essa boca. Você viu que tem realmente uma repetição de fatos aqui. É um ciclo. Agora, eu queria que você notasse que existem elementos aqui importantes. Primeiro, quem está envolvido aqui? A liderança de Israel. Sempre a liderança religiosa de Israel. Os maiores líderes. O sumo sacerdote. Você tem o partido dos saduceus, que é o maior partido dentro do Sinédrio, que é a Suprema Corte de Israel. Não esquece que lá é o STF. E não se esqueça que saduceu é sinônimo de não crer na ressurreição, não crer em anjos. Agora, olha que coisa interessante. Vem um anjo e liberta os apóstolos. Os apóstolos são retirados daquela prisão de forma sobrenatural. Porque quando os guardas chegam ali e vão buscar os apóstolos para audiência, que não aconteceu nesse primeiro momento, porque eles foram tirados dali, Você nota que está tudo em ordem. Não só a prisão está trancadinha. Não tinha ninguém, usou pé de cabra para forçar. Ninguém pulou a janela. Não tinha por onde sair. E os guardas estão lá. E certamente alguém chegou lá e disse: e aí, o que aconteceu aqui? Aconteceu nada. Mas vocês não estão aí na porta? Mas por aqui não passou ninguém. O que aconteceu então? O que aconteceu? O que aconteceu é Deus demonstrando, mais uma vez, de forma clara, o que a igreja está fazendo aqui. Deus está demonstrando para os discípulos, para os apóstolos, fala, olha, não vai ser prisão que vai conter vocês. E só para vocês terem uma amostra, eu vou tirar vocês e vocês, ó, continuem fazendo exatamente o que vocês estavam fazendo antes. Por outro lado, serve como um sinal para quem? Para Israel. O povo, quando viu o pessoal lá de novo, o que aconteceu com vocês? Vocês não estavam presos? Estávamos. E o que aconteceu? Veio um anjo e tirou a gente. E os líderes de Israel? O que eles deviam fazer a essa altura? Parar para pensar, né? Mas eles nunca fizeram isso. Por isso é que o ciclo continua. E quando eles chamam os apóstolos de volta lá, porque eles vão até, os apóstolos estão lá pregando, eles não entenderam a mensagem de Deus, eles vão atrás dos apóstolos, não adiantou tirar de lá da prisão, eles vão até eles, com cuidado, dessa vez eles tomam muito cuidado, os guardas devem ter chegado, os apóstolos, escutam, dá para vocês nos acompanhar? Sem chamar atenção, porque eles estavam com medo do povo. E era bastante gente. E quando eles chamam os apóstolos lá, diante do Sinédrio, já está todo mundo reunido de novo lá. Estão lá os homens com aquelas caras bem simpáticas deles, né? Para julgar os apóstolos ali. Qual é a primeira pergunta que fazem para os apóstolos? Nós não dissemos para vocês que não era para falar no nome de Jesus? Lembra da primeira repreensão lá? Eles já tinham sido presos. E qual foi a advertência? Não falem mais nesse nome. E só faltou Pedro dizer assim: e eu não respondi para vocês que eu não ia obedecer a isso? Cabe aqui uma pequena ressalva para a gente não exagerar muito nesse ponto. E eu estava ouvindo um pregador um desses dias falar sobre isso e achei interessante, acho que é válido. E isso me falou, bom, ele me lembrou de uma coisa importante que deve ser dita. Tem pessoas evangélicas que querem transformar todo lugar onde ele está num ambiente gospel. Então, por exemplo, se ele está num local de trabalho, ele quer influenciar todos os colegas para que desligue o rádio, coloque numa estação lá que toca música gospel, ele quer colocar adesivo, ele quer colocar pôster, ele quer forçar a barra. Não é sobre isso que está se tratando aqui. O que está se tratando aqui é o testemunho que você jamais pode abrir mão. Ninguém pode proibir você de dar o seu testemunho a respeito de Jesus Cristo, porque ele te deu essa ordem. E Pedro está relembrando novamente o pessoal lá: nós não podemos obedecer mais vocês do que a Deus, porque tem uma diferença muito grande de autoridade aí. Vocês nos chamaram para vir para cá, nós viemos, nós estamos aqui, nós não somos rebeldes. Vocês viram alguém aqui agitando a multidão? Pessoal, peguem faixas, vamos lá para a porta do Sinédrio, façam lá uma manifestação em volta, usem lá as vozes de vocês. Nada disso, eles pegaram e foram. É com a gente a história, nós temos que prestar conta e nós vamos prestar conta. E mais uma vez a oportunidade de dizer para aqueles líderes o que eles precisavam ouvir. Não era o que eles queriam ouvir. O que eles queriam ouvir é: ah, tá bom, o negócio pesou para o nosso lado, nós vamos ficar quietos, ok, tudo bem, vamos fazer um acordo aqui. A gente só faz os milagres, a gente não fala nada, tá bom? Se eles dissessem isso, pode ter certeza que eles iam concordar. Se eles dissessem assim: nós vamos fazer uma grande campanha de milagres, nós vamos fazer uma grande campanha de expulsão de demônios, a semana da libertação e tal, você pode ter certeza que os líderes não iam se incomodar com isso. Mas nenhuma coisa e nem outra. Eles não abriram mão. Você percebe nas palavras dos líderes de Israel ali que realmente Jerusalém estava cheia da doutrina dos apóstolos. Percebeu isso? Eles mesmos estão confessando, eles mesmos estão nos dando a informação. O Evangelho encheu Jerusalém, preencheu Jerusalém. E esse é o problema. Esse era o problema. E agora as pessoas estão indo, fluindo para ouvir os apóstolos. E as pessoas estão se convertendo. E aqueles que não se convertiam ainda os respeitavam. Olha que situação ruim para aqueles líderes. As pessoas que não se convertiam, dizia, o que você acha daqueles apóstolos lá? Ah, eu respeito aquele pessoal lá. O pessoal lá é sério. Eu não vou lá, mas aquela gente lá é gente boa. A maneira como eles vivem, a maneira como a gente vê como eles cuidam uns dos outros, a maneira como eles estão todo o tempo ali no templo, louvando, e a maneira como as coisas são levadas a sério. O pecado lá teve uma consequência seríssima. Não é só da boca para fora, como esses fariseus. É muito diferente lá. Que situação ruim para os líderes. Mas os apóstolos não abriram mão. Eles mantiveram o seu testemunho. As pressões muitas vezes fazem com que os crentes eles variem bastante nesta área. As conveniências muitas vezes fazem com que se penda para um lado ou para o outro. Às vezes, seguindo essa tendência de ser gospel. E aí tem a Bíblia colorida, a camiseta escrito não sei o quê, o chaveiro, o adesivo no carro, muitas coisas externas, sem significado nenhum, sem sentido nenhum, e muitas vezes um anonimato total. Sabe o que é anonimato total? É as pessoas sequer saberem, as pessoas do teu círculo de amizade, de parentesco, de vizinhança, sequer elas saberem quem é o teu Deus. No máximo, elas sabem que você frequenta uma determinada igreja, que você faz parte de um determinado grupo, porque daí para frente é arriscado. É arriscado. As pessoas vão dar um cala-boca em você em qualquer momento. Você sabe disso. E quando você tentou, você viu a reação que teve. Mas só que acontece o seguinte, os apóstolos nos deixaram um exemplo. Quanto mais eles eram espremidos, mais eles testemunhavam. Quanto mais eles eram pressionados, mais eles ganhavam força. Isso tem que ser exemplo para nós também. Finalmente, além de despertar reações, manter o testemunho, vamos ler dos versículos 33 a 42. O pessoal queria matar os apóstolos. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, nesse caso, eu os aconselho, deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus de novo e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. todos os dias no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Terceira forma pela qual a igreja torna Jesus conhecido é confirmar a origem. Nós somos discípulos, somos seguidores do Cordeiro. Nós não somos discípulos de qualquer um. Nós não nos reunimos como resultado de uma combinação que nós fizemos. Nós não nos juntamos porque simpatizávamos uns com os outros. A igreja não foi formada a partir de nenhum filósofo, a partir de nenhum mártir, simplesmente. Ela foi formada a partir de um Salvador. Sabe esse Gamaliel? Esse Gamaliel era um homem realmente de muito peso. Ele era neto do grande Hilel, um dos rabinos mais respeitados em toda a história do povo de Israel. Naqueles tempos em que Hilel viveu, só tinha dois grandes rabinos, Hilel e Shammai, eram os dois. Eram duas escolas de rabinos que existiam em Israel. E Gamaliel é neto de Hilel. E segundo os historiadores, inclusive Flávio Josefo, que é um historiador do povo judeu da época, lá do primeiro século, segundo esses historiadores, Gamaliel era o mais importante de todos os rabinos de Israel. Se alguém queria pedir um conselho a respeito das escrituras, se alguém queria tirar uma dúvida, a última palavra era Gamaliel. Não é à toa que Paulo, quando ele fala da sua vida passada, ele diz: eu fui discípulo do grande Gamaliel. Por quê? Porque Gamaliel era uma referência. E isso nos dá uma pista desse Paulo, que ainda não apareceu aqui, mas que está sendo preparado. Ele era um discípulo de Gamaliel. Então, quando Gamaliel falava, o pessoal parava para ouvir. O pessoal sabia que ia vir alguma coisa ali que tinha que ser considerada. Eu tenho convicção. Ele é usado por Deus aqui. Eu não estou falando que ele era convertido. Eu não estou dizendo isso. A pessoa não precisa ser convertida para Deus mover essa pessoa e fazer com que essa pessoa fale, declare determinadas coisas. A declaração dele é mais um sinal. É mais um toque para aquele pessoal ali. Ele simplesmente faz uma análise histórica, porque ele era um homem culto, ele conhecia tudo que estava envolvido, tudo que estava acontecendo ali. E ele sabia de tudo que os apóstolos estavam fazendo, os seus seguidores, e ele diz: olha, pessoal, já teve outros movimentos semelhantes aqui. Teve esse homem aí, o Teudas, ele teve lá uns 400 seguidores, era bastante gente. Não era tanto quanto os discípulos tinham a essa altura, os apóstolos tinham, mas tinha lá. Só que aí ele foi morto. E aí o pessoal se dispersou, acabou. Matou o líder, geralmente era essa a estratégia, mata o líder. Depois veio o tal do Judas, não confunda com nenhum outro Judas que aparece na Bíblia aqui, né? Esse aqui é um rebelde. O pessoal entende que ele fazia parte daqueles partidos que eram aqueles partidos de rebelião que havia em Israel. E ele juntou um grupo de rebeldes lá, que eram contra os romanos, e eles queriam derrubar o poderio romano, eles queriam juntar forças ali para tirar os romanos do domínio de Israel. Também esse foi morto, e também os seus seguidores se dispersaram. Qual é a lógica de Gamaliel? Quem é o líder desse pessoal aí? Quem é o líder máximo deles? Jesus. Já foi morto. Nós temos duas possibilidades, Gamaliel levanta a questão. Nós temos só duas possibilidades aqui em jogo. Ou isso é coisa de homens, ou é coisa de Deus. Se é coisa de homens, vai acontecer o que aconteceu com os outros. O líder morreu e eles vão se dispersar e acabou o problema de vocês. Agora, se é coisa de Deus, vocês estão com problema. Se é coisa de Deus, ele tem toda a razão. Eles têm razão naquilo que eles estão falando. Eles estão pronunciando juízo. Eles estão usando, inclusive, o testemunho. Pedro usa o triplo testemunho aqui. Ele fala: o Deus de nossos antepassados ressuscitou a Jesus Cristo, aqueles que vocês mataram, mas ele está exaltado, ele está no lugar máximo de autoridade, e o Espírito Santo também testemunha, ele está no nosso meio. Veja que de maneira muito prática, Pedro usa o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Gamaliel certamente ficou pensando, temos que considerar a possibilidade de que isso seja de Deus. Veja, Gamaliel aqui está sendo apenas racional, só. Na cabeça dele, ele só está pensando, pessoal, vamos pensar. Só temos duas possibilidades, ou vem de homens ou vem de Deus. Se vem de homens, vai se dispersar, acabou o problema. Não precisam ficar matando o pessoal, não, isso só vai criar problema. Mas se vem de Deus, então calma lá. Versículo 40 diz que eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Realmente ele tinha autoridade. E eles prestaram atenção. Eles consideraram. Eles pensaram, pode não ser muito bom negócio matar esses homens. Apesar que eles estavam enfurecidos, a Bíblia diz. Eles realmente queriam matar os apóstolos. Mas veja como o coração deles não foi movido. O discurso de Gamaliel criou neles um certo temor de fazer alguma coisinha errada, mas não caiu a ficha. Por quê? Se alguma coisa vem de Deus, se os apóstolos eram pessoas representando Deus ali, então eles tinham que ser ouvidos e tinham que ser respeitados, não só libertados. Ou pelo menos dar oportunidade, esperar. Mas o que, que eles fizeram? Açoitaram. Não, vocês não vão sair daqui sem uma lição. Vocês não vão sair daqui sem uma lição. Tem gente que pensa que açoite é igual chicote. Faz uma certa confusão. Açoite não é chicote. Açoite era uma tira de couro que tinha metais na ponta ou ossos amarrados. E o objetivo, a gente falou bastante disso quando a gente falou sobre a crucificação de Jesus aqui. O objetivo disso e os açoitadores eram especialistas nisso. O objetivo era fazer um efeito de maneira que quando aquela pontinha pega na pele da pessoa, ela leva alguma coisa junto. Tchau, um pedacinho. Tchau, outro pedacinho. E a pessoa fica literalmente dilacerada com as suas costas. Geralmente eram as costas que eram açoitadas. A lei romana proibia que fossem dados acima de 40 açoites. O que, que eles faziam? Eles davam séries de 39. 39. Pá, pá, pá, pá. 39 açoites bem dados já era. É suficiente para deixar alguém bem ruim mesmo. Não pense que é uma surrinha aqui, viu? Não pense isso. É para machucar de verdade. Muito. Mas normalmente isso era a prática. Isso era a prática comum e Paulo relata isso. Quando ele diz assim, por várias vezes fui açoitado, e essas séries era justamente isso. O pessoal dava aquelas 39, ia lá, açoitava o outro. Aí açoitava o outro, açoitava o outro. Agora vem cá você, não, mas eu já fui açoitado. Não, mas aquela série já foi, agora é outra série. Mas você não pode, não, eu cumpri certinho a lei aqui. Agora é outro, é outra série, estou começando outro açoitamento. Aquele lá já passou. Então era uma maneira de burlar a própria lei romana. Agora, presta atenção no que os discípulos acharam disso. Sangrando, com seu corpo dolorido e humilhados por aquela situação. Versículo 41, os apóstolos saíram do Sinédrio, murmurando, protestando, jurando vingança, pelo menos aborrecidos, vai, chateados, alegres. Alegres por quê? Qual era o motivo da alegria deles? Terem sido considerados dignos de sofrer, não por qualquer motivo, terem sido considerados dignos de sofrer por Jesus. Aquele sofrimento era uma oferta para o seu rei, para o seu Senhor. Aquele sofrimento era o serviço prestado a Jesus Cristo. Sabe quem pensava muito sobre isso? Os gregos. Quando o Evangelho chegou Paulo diz que para eles isso aqui era uma loucura. Que loucura, que estupidez. Que coisa mais estúpida. Só não é estúpido para quem conhece aquele que primeiro foi açoitado, aquele que foi crucificado no meu lugar. Aí eu vou entender a dignidade que é sofrer por causa da minha identificação com Jesus. Se o meu sofrimento parte da minha lealdade, ele é causado pela minha lealdade, pela minha firmeza, pela minha coragem em me manter aos pés de Jesus Cristo e testemunhar dele, eu tenho que considerar isso como algo de grande dignidade. A igreja está no mundo para que o mundo conheça Jesus. As pessoas têm uma ideia distorcida sobre Jesus Cristo. Nós não vivemos num país onde Jesus Cristo é um nome totalmente estranho. Nós não estamos em alguma parte da Índia ou num recanto remoto lá da China. Nós vivemos num país, essa é a nossa realidade. Nosso problema aqui não é apresentar alguém totalmente desconhecido, que as pessoas não têm a menor ideia. O problema é que as pessoas têm uma ideia totalmente distorcida a respeito de Jesus Cristo. Mas nós estamos aqui para despertar reações nas pessoas. A nossa vida tem que levar as pessoas, pelo menos, a parar para pensar. No mínimo, elas têm que pensar: por que que ele é assim? Por que que ele faz ou deixa de fazer? Por que que ele fala desta forma? E quando as pessoas se afastarem de nós, que jamais seja por causa do nosso mau testemunho, por não verem uma vida coerente em nós, que o único motivo seja algo parecido com o que aconteceu lá no passado, elas pensem assim: esse estilo de vida não dá para eu conviver, não. Não dá para andar junto. Parece que isto é a forma natural de separar luz e trevas. Não precisa forçar muito a barra, não. Viva o teu cristianismo de maneira consistente, com integridade. Seja um cristão de verdade. Você vai ver que os incrédulos, eles não vão querer participar muito frequentemente de tudo, não. E, acima de tudo, que eles nos respeitem. Que eles olhem para a nossa vida e... não, este pessoal... esta pessoa, este crente, eu digo, o Deus dele realmente é um bom Deus. Eu não entendo no que ele crê. A ficha não caiu para mim, eu não consigo. Não entreguei minha vida. Talvez um dia, quem sabe. Mas eu respeito. Eu respeito. Que o nosso testemunho não seja calado por nada. Que nós saibamos resistir diante das pressões sempre. E que a nossa origem seja confirmada. Veja que Deus falou com aquele povo ali, Deus falou por meio dos apóstolos, os sinais, tudo aquilo que eles faziam era claro. Mas eles não deram ouvidos, não viam, não enxergavam. O anjo foi lá, tirou, libertou, eles estavam lá pregando de novo. Eles tinham que, no mínimo, investigar. O que foi que aconteceu mesmo? O que é isso? O que está acontecendo aqui? Não é qualquer coisa que está acontecendo. Não, prende eles de novo. E Deus usou um homem, um sábio, uma autoridade, para falar para eles: olha, vocês têm que parar para pensar um pouco. E a identificação que eles tiveram com Jesus Cristo ali é o tipo da identificação que não é pregada por aí. Identificar-se com Jesus, o sofrimento é uma identificação com Jesus. O pessoal não prega o contrário. Venha para cá e ganhe. Não tenha problemas. Livre-se disto e livre-se daquilo. Mas essa não é a referência. Não é a nossa referência. A nossa referência é o nosso Salvador. Que a gente compreenda essas coisas. E que a nossa presença no mundo, tanto individualmente, cada um de nós aqui tem a sua vida, o seu trabalho, a sua família, o seu dia a dia, mas também coletivamente, aquilo que nós fazemos juntos, tudo sirva para mostrar quem é o nosso Senhor. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer porque estamos neste mundo conturbado, e muitas vezes nos afligimos com as injustiças, com tudo que vemos à nossa volta, e até somos tentados a reagir da mesma forma como a maioria das pessoas faz, mas a Tua Palavra repetidamente nos mostra que temos um papel a cumprir aqui. E para que não houvesse dúvidas, o Senhor deixou a Tua marca impressa na igreja desde o seu início. E de forma muito clara, o povo de Israel pôde testemunhar naqueles primeiros dias que o Senhor estava certamente envolvido em tudo o que acontecia por meio da igreja. Obrigado, Pai, porque somos discípulos dos discípulos dos discípulos. Cremos no mesmo Deus, no mesmo Salvador. Temos o mesmo Espírito, temos a mesma Palavra, temos a mesma mensagem do Evangelho e temos o mesmo papel a cumprir. Obrigado, Pai, porque o Senhor demonstrou pelas reações que eram provocadas pela igreja lá no início, por aqueles apóstolos e pelos demais que se reuniam ali, pela firmeza que eles tiveram em manter o testemunho e pela confirmação que eles deram quanto à origem de onde eles vieram, porque estavam aqui. Obrigado, Pai, porque o Senhor deixou claro em todo este episódio, mais uma vez, por que a igreja está aqui. Por favor, Pai, nos ajuda a tomarmos como exemplo aquilo que deve ser tomado como exemplo, aquilo que é claro para nós, aquilo sobre o que não há qualquer dúvida, que não nos deixemos desviar por distrações a respeito das ordens claras do Senhor. E assim como aqueles discípulos foram prontamente seguindo as instruções do anjo e voltaram imediatamente para o seu trabalho, que nós estejamos sempre empenhados no nosso trabalho. Continuemos nos reunindo. Continuemos fazendo as coisas que o Senhor quer que façamos. Continuemos vivendo para o Teu agrado. Continuemos proclamando a mensagem do Evangelho. Que ela tenha impacto na vida das pessoas, que ela jamais seja negada por nós e que ela transmita claramente, ainda que seja por meio do sofrimento, a quem nós pertencemos. É isso que nós te pedimos e te agradecemos por meio do nome de Jesus. Amém.